Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é sábado, dia 21 de janeiro de 2012, aliás, e vamos dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que inicia também ao mesmo tempo um novo ciclo. Vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, durante essencialmente 6 emissões, e deverão ser a partir destas 6 emissões, vamos trazer-vos artistas da guitarra, e não só, mas em geral da guitarra, que no fundo preenchem muito a música rock, nas suas mais variadas vertentes. Vamos aqui conferir vários nomes interessantes. O de hoje é de Michael Harrison. Michael Harrison é o nome que nós vamos escutar hoje, são as 6 músicas da sua autoria. Aliás, não é Michael Harrison, mas sim Michael Harris. Distorted Views é o álbum que nos serve de base para esta emissão, é de 1999 e é então tocado por Michael Harris. Trago-vos 6 temas, aliás, deste mesmo disco. Vamos já ouvir os 2 primeiros. O primeiro, aliás, chama-se Transmigrations of Souls, a música então primeira que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Mais potente é o tema Identity Crisis, uma música mais carregada, esta de Michael Harris. São as 2 primeiras que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7 para esta tarde de sábado, dia 21 de janeiro de 2012. Thank you.

Estamos de volta depois de Transmigration of Souls e de Identity Crisis. Agora é tempo de ficarmos com... Aliás, eu disse-vos 6 temas e peço desculpa, não 6 temas, mas sim 4 temas. É um pouco por aquilo que eu disse-vos 6 temas e não 6 temas, mas sim 4. Ficamos agora para o término desta edição com mais 2 temas. Questions e também The End of... Aliás, The End of Forever. A segunda, a quarta música, aliás, desta edição da Nota 7 e que vai então fechar mais uma edição deste espaço radiofónico. Da minha parte é tudo por agora, já de seguida chega a Gira Som. Eu volto então, como já vos disse, amanhã para mais uma edição em que vamos ouvir Mike Di Marelli. E mais não digo, só vos digo que é, no mínimo, de arrepiar. Ficamos então com a Gira Som, já de seguida. Tenham então uma boa tarde. Até amanhã.